Oh Senhor, Tu me chamas em meio à dor. Aqui estou, toma meu filho, meu Isaque, em fé confio, eu te dou. No monte do Senhor, Tu proverás, Teu amor eterno sempre nos guiará. Com Abraão, eu sigo em Ti, cada promessa em Ti eu creio. Fogo e a lenha ele traz, mas onde está o cordeiro? Deus proverá, disse Abraão, em ti confio, não há razão para temer. No monte do Senhor, Tu proverás, Teu amor eterno sempre nos guiará. Com Abraão eu sigo em Ti, cada promessa em Ti eu creio sim. O anjo bradou, não temas, teu coração te abençoarei, tua semente será teu legado, como estrelas brilhará na areia da praia, assim será em ti todas as nações benditas estão. Por tua voz em nós a salvação. No monte do Senhor Tu proverás, teu amor eterno sempre nos guiará. Com Abraão eu sigo em ti, cada promessa em ti eu creio. Coração é teu, na entrega sinto o teu amor. No monte do Senhor, minha vida em ti confio, meu Redentor.